falando do aleijado e o aleijado falando do torto. Até que prove o contrário, vão votar nele de novo. Brasil na sala do político, meu ser morreu no ano lírico. Uma tapa no bug de acrílico, promessa se fudeu que acreditou. Plano A aberto e olha na cara, plano B aperta sem pena, plano C aperta e passa, corpos vulneráveis a algema. Plano A aberto e olha na cara, plano B aperta sem pena, plano C aperta e passa, corpos vulneráveis a algema. Minha vida não é cinema, sempre fui um problema pro sistema. Articulada pensando no esquema, hoje mulher negra escreve poema. Minha vida não é cinema, ouço rajadas no ar. Minha vida não é cinema da ponte, eu vim bagaçar. É dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega, é dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega, é dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega, é dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega. Será? Liga pra mim se o jogo der errado. Hey, é nossa união derruba o estado. Hey, é liberdade pro meu povo encarcerado. Hey, liberdade pro meu povo encarcerado. Se é difícil dar ponte pra cá, imagina na senzala do Barro Preto. Sabe que eu não sempre incomoda, nem vem falar do meu jeito. Se é difícil dar ponte pra cá, imagina na senzala do Barro Preto. Sabe que eu não sempre incomoda, nem vem falar do meu jeito. Falador passa mal, e aqui nas áreas ele nem passa. Será? Avisa pra geral, aprenda fazendo a bagaça. Falador passa mal, e aqui nas áreas ele nem passa. Será? Avisa pra geral, é cronista fazendo a bagaça, pô. É dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega. É dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega. É dia de baile da tega, dinheiro no bolso da tega. É dia de baile da tega, ouço rajada aí no ar. É dia de baile da tega, é dia de baile da tega, né? É dia de baile da tega, eu vim pra incomodar. É dia de baile da tega, é dia de baile da tega, né? É dia de baile da tega.